A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espelho Mágico. Estes 30 minutos que, uma vez por semana, lhe fazem companhia aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e convido-a a ficar comigo e a relaxar ao som de grandes músicas. Hoje vamos dar lugar, sobretudo, aos instrumentos. Não vão haver vozes, são só instrumentos. Flautas, pianos, guitarras, todas elas para si. Vamos começar ao som de violinos, pois também são instrumentos românticos, calmos, clássicos e muito, muito bonitos. Deixe a sua alma passar ao outro lado do espelho. Cuide de si, dos seus sonhos, de tudo o que lhe diz respeito. Agora só por pensamento, deixe-se voar um espaço só seu, porque não se esqueça que precisa de se cuidar para cuidar de todo o resto. Fique por aí durante estes 30 minutos em que a música toma conta do seu bem-estar. Este é o seu Espelho Mágico, aqui na Antena Web. Thank you. depois de violino, convido a passarmos ao piano. Ao piano, Kevin Kern é um senhor que faz as honras da próxima seleção. Espero que goste de estar connosco e que relaxe neste espaço feito a pensar em si. Eu sou Joana, fique na minha companhia porque eu fico muito bem na sua aqui no Espelho Mágico. Thank you. nem de propósito. A música que se segue é tocada em flauta de pan, mas é uma grande música, Conquest of Paradise. Antes de carregar no play, vou ler-lhe o pensamento que escolhi para hoje. Sinceramente desconheço o autor, mas de qualquer forma gostava de partilhar consigo esta frase que, julgo eu, me vai dizer muito a mim e muito a si também que está aí desse lado. Somos o que fizeram de nós. Tentamos ser o que desejamos e desejamos ser algo. Nem sempre felizes, mas sempre de cabeça erguida. Lutar é vencer e vencer faz parte da luta sempre. Apenas uma frase de ordem. Nunca desistir. Esta foi a nossa frase para hoje, da qual desconheço o autor. Mas, de qualquer maneira, uma grande frase. Não sei quem a escreveu, mas quem a escreveu sabia o que dizia. De qualquer forma, mesmo desconhecendo o autor, e desde já pedindo as minhas sinceras desculpas por isso, trago-lhe Conquest of Paradise, um tema tocado em flauta de pan, que nos leva até às minhas despedidas, mas não vamos pensar já nisso. Aproveite, fique por aí. Até já. Thank you. Da minha parte, nesta semana é tudo, mas no próximo domingo estou de volta com mais um Espelho Mágico. Eu sou a Joana e foi um prazer enorme estar consigo aqui na Rádio Antena Web. Desejo-lhe uma semana ótima de trabalho, de descanso, uma semana muito feliz. Seja como for, que corra muito bem. Na próxima semana estamos de volta com mais um Espelho Mágico. Deixe-se ficar por aí até ao fim desta emissão com mais temas tocados em flauta de pan. Boa noite, até para a semana.